my bicep. 1 second, babe. Hello? Alô? É sim. Tudo bem? É da casa do caralho. Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um EnxutoCast, o podcast do Baile dos Enxutos. Eu sou o Leonardo e estou hoje com os meus oitentistas amigos, Groot. How? Eunuco. Yeah, that's my biceps. Imagine. Muito bom, mas tijolo não revida. Crianças, a gente tá meio atrasado, na verdade a gente tá bem atrasado, porque quando esse podcast sair já vai ter passado aí umas 3 semanas do lançamento. Mas dane-se, porque a gente vai falar do melhor filme da história do mundo. Não é da história do cinema. É o melhor produto cultural de toda, desde a criação da humanidade. Que é o Kung Fury. I became Kung Fury. Aquele filme feito por um sujeito de onde? Da Suécia? Suécia, suecas, gostosas. Sim, sim, tem gostosas lá. Um filme que é uma homenagem apaixonada aos anos 80... E tudo de ruim que teve nos anos 80, mas aquele ruim que é legal. É o trash. Exato. Trash não, aquilo vira cult. Enfim, o que importa é que a gente vai falar de Kung Fury, porque Kung Fury é foda. E não apenas isso, a gente vai falar dele e vai falar que filmes que poderiam ser melhorados se fossem Kung Furizados. Nossa. Então, sem mais delongas, segue o baile. Raio Kung Furizador. What are you gonna do? My job. Meu cara, Nuku, por favor, faça um rápido apanhado do que vem a ser Kung Fury. É o seguinte, ouvinte, se você não assistiu, eu vou colocar o link da versão legendada no post. Se você não tiver assistido até agora, você é um verme. Mas vai ter a chance de assistir. Pausa agora o podcast. Assiste e volta. Que foi o que a gente fez com o Groot ontem. Meia hora de iluminação na sua vida. Meia hora de iluminação na sua vida. Quase tão iluminativa quanto a luz do Dadá. Eu não, por gentileza, faça a fineza de ir fazer um rápido apanhado do que vem a ser Kung Fury. Do plot de Kung Fury. É um épico das artes marciais, do cinema, da ficção, da aventura e do drama. Simples assim. É a narrativa da história de um policial que aprende através de um relâmpago que é o escolhido das artes marciais. Uma rápida pausa. Um relâmpago? Não. Ele é um raio é mordido por uma cobra. Cobra ao mesmo tempo. Tá bom. Raio barra cobra barra tudo simultaneamente. E que ele... Enquanto o amigo é morto por um ninja. Partido ao meio por um ninja. É, exato. Ao meio a língua do cara fica inteira. Muito tá, mas deixem o Eunuco falar, calem a boca. E nessa narrativa épica, ele acaba se tornando o policial mais fodástico da cidade. E ele descobre que tem que voltar no tempo pra impedir que Adolf Hitler, ou melhor, o Kung Fury, se torne o maior vilão da história. Simples assim. Simples assim. Então temos uma fantástica jornada pelo tempo com... Obviamente, hackers hackeando o tempo. Dinossauros que disparam lasers na era viking. Porque faz sentido. Lógico. Porque faz sentido, exato. Porque sim. Que na era viking tinha dinossauro. Que solta um laser. E um clímax. O Thor que vale. O Thor que vale. O melhor Thor de todas as mídias que já houveram. E um clímax com fundo de videogame. Com fundo de fase de beaten up. É a coisa mais sensacional do mundo. Ainda tem o Triceracopes, moleque. Triceracopes, puta que pariu. É não, vamos lá, desde o começo. Cara, a gente já... O Kung Fury já começa que ele é o... Ele é o arquétipo do herói bad boy urbano dos anos 80, né? Porque... O pior de tudo, ele é o player 1. Tipo, ele é o player 1, cara. Ele só... Cara, só não tem mullet. O Hackerman tem mullet. Então ele tem a faixinha, ele tem voz de Batman. O visual dele é... Cara, é muito... Como o Nuko falou, né? Ele é muito Streets of Rage. Biridinho. Sim, cara. Aquele começo dos anos 80, né? O cara mal do começo dos anos 80, tipo as gangues do Billie Jean mesmo. Streets of Rage, não, sabe? Ai. Streets of Rage, Vendetta, joguei muito isso, muito bom. Sim. E, cara, logo de início a gente já tem uma noção do que o filme vai te entregar, né? O cara atende o... Não, perdão. O filme começa, na verdade, num fliperama, onde um fliperama amaldiçoado começa a matar as pessoas. Depois que os moleques chutam a máquina. Depois que os moleques chutam. Fuck you. Não, e atira dando o dedo do meio. Aí chamam Kung Fury. Kung Fury, incrivelmente, chega no seu carro incrível, pula, rampa uma rua lá qualquer, aleatória, sobe em cima do carro no ar e começa a meter bala no fliperama amaldiçoado. Cara, eu achei muito legal que nessa hora que ele começa a lutar com o fliperama, o filme vai dando umas falhadas como se fosse uma fita cassete fodida. Verdade, meu filho. Aquela quebra de VHS e começa a falhar, aí entra aquele negócio do tracking que ele tenta consertar a fita e pula pra outra cena. Não, meu filho, cara, tá comigo, eu tive que explicar pra ele, não, filho, isso é do filme mesmo, tá? E é legal porque eles estão lutando na rua. Daqui a pouco, tipo, dá o tracking. Quando volta, cara, ele tá no espaço, velho. Tipo, não, dentro tá de co... no helicóptero, ele tá no espaço, lembrando satélite. Nada a ver. Não, você esqueceu de falar, Léo, a maneira como ele entra no carro, né? Porque ele tá lá no apartamento dele com a mulher começa a encostar assim. Nele. That's my business. Sim, o apartamento dele é tipo é meio que um templo Shaolin no alto, na cobertura do prédio, né? A gente vai fazer o trabalho dele, pula lá e cai no carro. Pode quando é teu, mas tá cobertura e ele abre a porta do carro dando tiro no carro. Não, sabe o que eu achei mais incrível, cara? Que a porta do carro abre lateralmente e ainda assim ele consegue cair dentro do carro. Achei sensacional isso. Física não se aplica nesse caso. Física não se aplica. Exato. Enfim, obviamente ele vence. Aí tem aquela coisa muito oitentista, né, cara? Do policial que é durão, chips. Só que ele tem aquele... nem chips, cara. Máquina mortífera. Aquele policial que pra resolver a parada faz um monte de merda, causa um monte de prejuízo, puta. Aí vai o prefeito encher o saco do chefe de polícia, o chefe de polícia dá dura nele. O cara se rebela, toma meu distintivo, eu tô fora, foda-se. I'm not off the case, but quit. É muito anos 80. Até o momento que ele fala... o lance do parceiro, né, cara? Pô, você não vai... Eu trabalho sozinho, não vou ter um parceiro. O parceiro é o Triceracópio. Cara, o Triceracópio, você não lembra, assim, por causa da dinâmica deles quando eles se encontram? O Higgs, do Marca na Mochila? Sim, cara, mas é isso. É totalmente anos 80 isso. Essa dinâmica do policial que encontra um parceiro novo, aí os caras não se dão bem... de início e vão se dar bem depois. Cara, até o K-9, o policial bom pra cachorro, usa essa dinâmica. Ali tá todos os clichês ali escarrados, elevado ao cubo, entendeu? Descarado. Exato. Mesmo. Exceto pelo fato do Triceratops ser uma pessoa com a cabeça de Triceratops, porque sim. Ele é um Triceratops. Sim, aí a gente tem o flashback que conta, né? Eles estavam perseguindo um ninja, ele e o antigo parceiro. Eles conseguem encurralar o ninja, só que o ninja mata o parceiro dele, cortando ele no meio. Aí ele é picado pela cobra enquanto é atingido por um raio. Ele vê a profecia e... Cara, não sei o que acontece. E vira. Ele vira um lutador porque, foda-se, ele começa a lutar com o Kung Fu. Ele vira o escolhido, ele vira o Kung Fury, porque é a profecia do Kung Fury. Foda-se. Quando eu vi aquela cena pela primeira vez, eu tive que voltar do tal ninja vindo, aparecendo no beco. Eu pensei, porra, isso aqui é uma zoação, Exterminador do Futuro. Parecia, cara. Não, quem apareceu no beco. Não foi. Exato, não foi o ninja, caralho. Foi o Hitler. Não, no início aparece o ninja no beco. Ah, sim, mas o aparecimento do Hitler. É igualzinho o Exterminador do Futuro. Tá calma nessa hora. Que final, cara? Ele aparece no começo do filme já, porra. O Hitler? Sim. Cara, mas eu não lembro da cena dele aparecendo... É cena épica. Que o Kung Fu já tá lá tomando os porros do chefe. E o Hitler pega um telefone celular, aquele telefone celular dos anos 90. E ele mata todo mundo atirando pelo telefone. Mas não é ele que aparece lá no beco. É ele, cara. É deixa ele. De ser teimoso, é ele. Então tá, eu pensei que ele fosse a sacanagem que final do futuro, assim, que aparece aqueles raios. É vindo ali pelo corredor. Foi... Mas é, a referência é essa, só que é ele. Ele aparece justamente pelo que vai acontecer mais pra frente no filme. Sim. Aí, ó, o Groot não entendeu o filme. Tem meia hora, porra, do filme e não entendeu. Ai, que burro, dá zero pra ele. Foi o Winkley que montou a máquina assassina. Exato. Aí... Ele precisa voltar pro passado, precisa rastrear a chamada, né, que o Hitler meteu bala em todo mundo pelo telefone, não só por telefone, mas por celular, incrível, e surge o que pra mim é o melhor personagem do filme, o Hackerman. Hackerman, he's the most powerful hacker of all time. Com direito ao nome dele aparecendo em fontes dos anos 80, assim, no, na parte de baixo. Com certeza, no banner do podcast vai ter essa foto. E ele é um hacker que usa mullet, cara. E ele manda o Kung Fury pro passado. E eu não tenho palavras pra descrever como ele manda o Kung Fury pro passado. Ele hackeia... Na mão do Kung Fury. Ele hackeia o tempo. Eu vou hackear, cara, o tempo. E não se esqueça das coisas épicas, como precisa entrar no nível hard e ele usa Power Glove da Nintendo. Cara, ele usa Power Glove da Nintendo, velho. Com as pontinhas do Power dedo cortada pra... Era para Nintendo, tá? Seu chato. Ficou, assim, conhecido como um utensílio dos Nintendinhos. É, seu mala. Enfim. O cara, é muito legal porque essa visão do... Isso é muito clichê, porque essa é aquela visão do hacker, também bem dos primórdios, que é lá pros anos 80, 70 pro 80, que é quando as pessoas não faziam ideia do que é um hacker e achava que o cara fazia mágica, sacou? Tipo um molequinho que nos jogos de guerra consegue entrar no computador do Pentágono sem querer, sacou? E no final ganha do computador com o jogo da velha, vai tomar no cu. Sim, ele não, cara. Jogos de guerra. Ele não ganha no computador. Tá, Nicola, não importa, porque se... ia começar a Armagedon. Se o moleque impediu o Armagedon, ele ganhou. Não ganhou, ele ensinou a máquina que a porra do jogo não leva a nada, porque o jogo da velha não dá pra ganhar. Corta, então, mas ganhou. Quando tá, vai... mas não importa. Não importa, estamos falando de Kung Fury. Aliás, se Jogos de Guerra fosse Kung Furizado, ia ser um filme muito mais foda, mas... Kung Fury, galera. Enfim, é... Cara, é aquele hacker que faz mágica. O cara faz qualquer coisa com o computador. Entendeu? É muito anos 80. É muito primórdios da computação, quando ninguém entendia merda nenhuma de computador mesmo. Ninguém sabia que era um hacker naquela época ali. É, aí os caras achavam que o cara fazia mágica, né? Aquela ali é a coisa do tipo, comprei o computador mais foda da época, qual? O Macintosh 500. Cara, os equipamentos dele, todos anos 80, né? Cara, como que é? Eu quero que vocês me expliquem de novo como é feita a viagem no tempo. Ele manda o Kung Fury pro passado. Como que é feita essa viagem? Ele dá um teclado pro Kung Fury poder digitar as coisas. Não é um teclado. O que que era, o Groot? É um TK-90, eu acho. Era aquele computador. Foi assim, o primeiro protótipo do laptop, que é um computador integrado com teclado. É, que você tinha... Você, cara, cima dessa porra. O TK era aquele computador que você tinha que ligar ele numa TV, saca? E você, ele vai surfando. Ele surfa pelo tempo, ó. E, cara, todo o diálogo do Hackerman explicando como que ele vai hackear o tempo e mandar ele pro passado, cara, não faz o menor sentido e é muito incrível, velho. É, não faz o menor sentido, faz todo sentido pro filme. Só que dá um problema. Olha tudo ele explicando, não, porque você tem que hackear, você tem que voltar no passado e acabar com Adolf Hitler antes que ele se transforme no King Führer. Sim, porque ele Kung Führer. Não, ele começa falando, né? Não, Adolf Hitler, eu conheço ele, é o maior vilão da história. Até aí tudo bem. Aí ele manda, e foi um dos maiores lutadores de Kung Fu do passado. Tá. Aí volta a imagem. Entra a imagem do Hitler fazendo os katas, cara, com os soldados atrás. Isso, o katá. Aquelas jacks dele de mão, tipo a soldação nazista, era tudo katá, ó. Cara, é muito. Cara, é incrível, eu não tenho palavras. E o filme só melhora daí pra frente, isso aqui é mais sensacional. Well then, It's hacking time. Acontece, dá ruim na porra da viagem do tempo. Dá pau, o computador dá uma mensagem hackeando o tempo demais. Hacking too much time. Hackeando por muito tempo, não é isso? É, hackeando por muito tempo. Too much time hacker. E aí ele... dá ruim, vai parar na... Ele vai parar em... Cara, a gente não sabe onde ele vai parar. Ele chega num lugar e de repente ele encontra um Velociraptor. Só que um Velociraptor com olhos laser. É o Laser Raptor. É, mas Laser Raptor. Sim, cara. Aí, ele vai se fuder por causa do Laser Raptor. Aí surge uma Bárbara. Barbariana. My name is Barbariana. Também com direito ao nome aparecendo. Mas não é só uma Bárbara. A Bárbara, ela tá cavalgando um tiranossauro. É um tiranossauro ou um outro bicho que ela tá cavalgando quando chega? É um tiranossauro e ela tem uma Gatling Gun, cara. Cara. Duke Nukem. Não, e é muito legal. E muito. Depois, uma das sequências mais lindas e com mais poesia dos filmes todos, do cinema. Onde eu estou? Você está na Era Viking. Ah, isso explica o Laser Raptor. Não, cara, é tipo com toda a genial, cara. Toda a naturalidade do mundo. Primeiro, ele pergunta pra uma pessoa que era. Que é a, onde, quando que ele está? E a pessoa já sabe o nome da era que ela tá aí, entendeu? Não, e a linguagem tipo... é que eles se entendem perfeitamente. Sim, sim, sim. Ah, você tá na Era Viking. Ah, tá, isso explica o Velociraptor. É a coisa mais natural do mundo, é óbvio. Estamos na Era Viking, então obviamente tem Laser Raptors aqui. Não, é óbvio que na Era Viking você tem Valkyrias cavalgando T-Rex utilizando Gatling Guns. Essa Barbariana é a primeira que ela aparece, é uma mulher, mas depois tinha uma tal de Katana. Who's Katana? I'm Katana. Loura delícia. Não, sim, aí a Barbariana fala, pô, ela fala, né, não, você vai ter que não sei aonde, eu não me recordo que ela fala, mas enfim, ele precisa de ajuda. Não, não, que... a frase dele, sou um policial do futuro e preciso de ajuda pra voltar pro meu tempo. Cara, o diálogo lindo dele. Não, ele fala o que ele precisa fazer. Não, eu preciso ir pro futuro pra matar Adolf Hitler antes que ele vire o King Führer. Tipo, e faz o maior sentido pra ela isso aí. Nossa, sucesso. Sucesso! É essa que é a graça do filme. Porque tudo no filme faz sentido. Faz sentido, exatamente, cara. Exatamente como os jogos do Peter Napier. Porque você tá andando na rua, de repente você entra no bar, você quebra o bar inteiro, e quando você sai do bar, você encontra com um cara num beco com uma serra elétrica gigante. Faz sentido. E faz sentido. Aí chega a Katana, que é a loura... Que é a outra Bárbara, que também usa armas, e por alguma razão chama Katana, exatamente. E diz que vai dar a carona pra ele, pra Asgard, no lombo do Dino. É, e eles vão pedir... ela vira e fala, ah, eu conheço alguém que pode te ajudar. Aí dá uma carolinha, gente, aquela cena dele é totalmente animatron, cara. Ele assim, lá atrás, assim, e o povo do Dino cavalgando, cara. Enfim, eles chegam no lago, e quem que ajuda que eles vão chamar? Quem? Vale, O Thor que vale, muito melhor que o Thor da Marvel. Cara, aquele ali é o Thor épico, é um gigante, marombado, velho, que fica fazendo aquele negocinho de dancinha do peitoral igualzinho, cara, do Terry Crews. Isso é incrível, porque você vê que ele é tipo um velho ex-marombado, saca? Que ainda fantasia, que é forte pra caralho. Parece Hulk Hogan. Não, olha meu bíceps, é fortão mesmo. Ah, você já viu um peitoral desse? Não, fortão, isso aí, bro. Não, aí depois você tem aquela frase Hammer Time, nossa. Hammer Time é foda. É o que enfim, vale. Eles cara, esse Thor é muito bom, velho. Aí ele volta pro futuro, né? Não, com a ajuda do Thor. Tem a cena ridícula, que abre o portal, aí na hora que ele tá indo embora, ele volta, dá um telefone, faz a propaganda e que é o... Não, é, elas falam, ah, pô, como é que a gente vai... É, e agora, né, o que a gente faz? A gente vai se ver de novo e tal. Ah, vamos sim. Esse aqui é meu número. Daí antes que você, telespectador, possa pensar... Cara, isso aconteceu comigo. É quando meu cérebro começou a processar pra eu falar. O animal, como que você vai dar o número pra ela e o que isso vai adiantar? Ela não tem telefone. antes que você pense isso, ele saca o telefone e faz a maior propaganda do telefone. Não, porque esse telefone tem alcance de 30, acho que ele falou alguma coisa de 30 quarteirões, alguma coisa assim. Uma propaganda detalhada, assim, até um... Bateria de duração de 6 horas, não sei o que. Espaço, espaço para 10 telefones na memória. Esse portal, aí a mulher ficou olhando pro telefone assim, eu vou ter que essa porra. Cara, é a primeira vez no filme que alguém estranha alguma coisa, né? Tipo, ela olha aquela merda. Realmente, que merda é essa, né? Muito, isso aí fez sentido pra cacete. Olha assim, ué. Como assim? Só tava fazendo uma beleza. Pegar assim, show. Seguindo o estilo do filme, ela teria que fazer isso. Não, beleza. Telefone, beleza. Aqui, ó. Meu telefone. Ela, aqui, é, mas não, ela realmente, ela se mostra surpresa, né? Ela olha o telefone e fala, que merda é essa? Que merda é essa? A pessoa olhando pro telefone, tipo assim, e agora? Porra, é de comer? Muito bom, cara. Muito bom. Vocês sacaram que a cena do telefone é só pro filme fazer sentido, né? Como assim? Pra ela poder depois estar lá no, na era do Hitler pra ajudar ele, porque senão ela não teria como ter encontrado ele. Ah, cara, na verdade, eu entendo. Linda! Não, eu entendo que ela acaba ali. Ela de alguma forma ela liga pro Hackerman e combina de todo mundo lá, entendeu? Ou então o Hackerman que procura ela, aí acaba achando. Isso talvez vai ser explicado na conclusão do curta do Hacker, né? Porque no curta do Hackerman ele tenta hackear o tempo de novo e ele some. Ah, boa! Já tem um spin-off, ó. Olha que sensacional. Mr. Stark. Thank you. Kung Fury consegue chegar na Alemanha nazista pra ir atrás do... Ai, do Kung Fury. Dos dois nazistas. Seu viadinho. Só sobre bigode de brocha, cara. Não, seu bigode... Começa a chorar, o que que é? Vai contar pra tua mãe? Vai chorar mesmo? Não, meu bigode é legal, meu bigode é bom. Cara, teu bigode é uma merda. Tira isso. Mas o bigode, é meu bigode, você... Aí, esse no bigode, meio, é... No meio dessa confusão, o porra do Lourinho fala, cadê o tanque? Aí surge o Kung Fury, fala, tanque, e acerta eles com o tanque. É, dá com o tanque na cabeça deles e manda um tanque. O tanque pelo canhão. Ele faz igual o Hulk. Ele dá uma porrada com o tanque nos outros, como se ele estivesse segurando um taco. Massa, velho, nível Jedi, cara. Tipo, isso daí pra mim parece com aquele jogo do Punisher, que você joga com o Punisher e com o Nick Fury. Que tinha horas que você podia pegar qualquer coisa do cenário e tacar nos outros. Pois é, cara, você podia pegar adversário e tacar um em cima do outro. Bateu. Acertou um motherfucker com outro motherfucker, né? Nossa. Cara. E a gente chega meio que no clímax, né? O Kung Fury finalmente acha o Hitler. A gente tem uma sequência de luta que é totalmente videogame. Cara, é muito videogame aquilo. Olha só, aquela sequência pra mim é mais épica do que a sequência do. Do martelo. Ó. Do Old Boy. A original. Pera aí. Pô. O que você vai falar, o Groot? Invade o lugar, arranca o braço do nazista, encaixa na pistola, gira, faz um helicóptero. E vai lá! Helicóptero com a porcaria da pistola. Helicóptero, isso mesmo. Sensacional, não, cara. Magalha que nada. Não, agora, o que eu achei legal, de verdade, é que na sequência você tem um plano lateral que é ele se movendo realmente de forma bidimensional, né? Como se fosse um beat'em up totalmente bidimensional. E assim, e ficam soldados de fundo fazendo cenário, tipo o jogo de videogame que tem as pessoas de fundo se mexendo aleatoriamente. Ali, tipo King of Fighters. Tipo King of Fighters, é. Cara, tipo qualquer jogo de luta, tipo, você vê a pessoa fazendo um movimento repetitivo lá pra sempre. Sabe o que é o fundo? Mortal Kombat, cara. Que tem aquele cenário dos ninjas, aí tipo assim, o Hitler manda um soldado pra cima dele. Ele detona os soldados, assim, tem uma mistura de estilo Matrix. Aí ele dá um fetalis, ele arranca o Scorpion, cara. Ele arranca a cura do doido lá, meu. Cara, sim, ele quebra o cara ao meio, que o cara faz aqueles ataques de bailarina e fica aberto, caralho. Cara, você não vai precisar dessa coluna não, cara. Scorpion, só falta falar, Wings, assim, feita. Pior que é igualzinho um jogo de videogame, quando você fica indo e voltando no cenário e começa a aparecer mais inimigo. Sim, sim, eu não tinha pensado nisso, é verdade, eles ficam dando respawn. Tá merda, cara. É muito zoeira, cara. Cara, chega um ponto que ele não consegue mais. Ele toma. Ele é metralhado antes ou depois dos amigos chegarem? Antes. Não lembro. Foi antes, né? Ele é metralhado, aí chegam. Aparece primeiro o Thor, depois o dinossauro, as guerreiras líquidas, o policial, o Triceracop e o Hackman. E o Hackman. Isso. Aí começa aquela batalha campão, né? Enquanto ele tá. Enquanto ele tá metralhado, ele tem uma experiência extracorpórea. Epifania. Uma epifania em desenho animado. Antes disso, não se esqueça da transformação do Hackman num tipo de. Não nos atropele. Primeiro vamos ver. Vamos com calma. É uma parte a mais. É como se fosse um outro filme, ou melhor, um outro desenho. Isso acontece antes. Não importa. Agora a gente quer falar da epifania. Peraí. Cara, ele acorda numa... Virou um desenho animado. Virou um desenho animado. Ele tá numa experiência de quase morte, né? Ele, pô, onde eu tô e tal. Pô, aquele caminho, né? Pô, Top Gear 2000. Surge o animal espiritual dele, que é uma cobra, vindo numa navezinha. É a víbora. E ele vem numa navezinha, tipo aquelas navezinhas do He-Man, cara. Saca aquela nave pequenininha que ele só montava, assim, rapidinho. Lembrava o jeito que o Orion pilota aquela porra daquela máquina dele. E ele fala, não, você está morto. Todo mestre Zen, né? Você está morto, tal. Não, eu preciso voltar. Não, cara, não dá. Como eu já disse, você está morto. Não, eu tenho que voltar, eu preciso voltar. Me leva pra lá agora. Cara, não dá, você morreu. Eu sou um policial, você está preso. Por obstrução da justiça. You're under arrest. What? For obstruction of justice. You're breaking the law. Por obstrução de justiça. Ele dá porrada no animal espiritual dele e volta sozinho. Detalhe, quando ele vai bater no animal espiritual faz uma cara do tipo, isso garoto, essa é a resposta certa. Cara! Quando ele volta, o que que a gente tem? O Hackerman explicando como ele sobreviveu. Eu hackeei as balas pra fora do seu corpo. Boa, sensacional, discussão perfeita. É aí que ele se transforma, Groot? Não, foi antes. Não, nesse ponto ele ainda tá humano. Aí quando eles se juntam, não, beleza, agora vamos dar porrada, né? Cara, o Hackerman, ele levanta o teclado, digita coisas aleatórias. E ele vira um robô com a cara de TV, com a cara dele. E ele atira nas pessoas e elas viram pixels, cara. Ele vira um robô tipo aquelas animações dos anos 80 lá, Tron. Aquele robô Sim. quadradão com aquele efeito de CG passando a ondulação de TV. Ele quebrou a quarta parede, ele é a Matrix, ele é a porra toda. Cara, sensacional. Fica o Thor dando martelada em todo mundo. As bárbaras ficam de costas uma pra outra, metralhando todo mundo. De metralhando e a câmera girando em volta delas. Antes câmera girando. Cara, é muito... cômico ainda, que é o Hitler, falando, não, gente, ele viu que não dá pra matar. Eu falo, não, é bem-vindo à Alemanha, entendeu? Não, isso é depois. Isso é depois. O senhor está se... O senhor tá muito ansioso, senhor Groot. Isso aí é quando eles terminam... É depois, caralho. Primeiro tem essa luta toda. A gente vai chamar o reverendo pra pagar o almoço. Calma. Cara... E o Triceracop entra na luta. E o Triceracop, ele é babaca, porque ele só atira no saco dos caras. E o cara fica tipo, não, ele vai dar um tiro no saco. Daí tem um cara que se liga, ele não quer tomar tiro no saco, ele cobre o saco com a mão. Ele ameaça cobrir o saco com a mão. O Triceracop atira em uma mão, atira na outra. Aí quando ele não consegue mais cobrir, ele dá um tiro no saco do cara. E é que o cara quer ajoelhar ali pro lado, tipo, não, ele dá um tiro no saco. Lindo isso, lindo, é poesia. Cara, sensacional. É aí, Groot, e agora, quando ele, tipo, eles enchem todo mundo, tipo, ah, sim, e uma... Gente, rapidinho, deixa eu só fazer um adendo. Vocês notaram a piadinha nesse lance do Triceracop? Qual piada? Triceracop, Robocop, tiro no saco. Eu não tinha pensado nisso. Caralho, eu tô falando, é por isso que esse filme tem meia hora, cara. Cara, verdade. Só faltou ele ter falado alguma coisa do gênero Your move, creep. Cara, bem boa, Nuko. Bem pensado. Enfim, eles ganham a luta, né? Chegam. Ah, sim, o Tiranos. Tem aquela águia gigantesca de metal, né? Que é um dos símbolos lá da Alemanha, e ela é um robô, na verdade, e ela começa a lutar com o Triceratops, não, com o Tiranossauro. Massa velho puro. Puro. Um tiranossauro Rex adestrado lutando contra uma águia. Robô gigante. Sensacional. Ô Groot, é agora que eles encurralam Hitler. E aí sim o Hitler vem com aquela conversa. Pô, bem-vindos à Alemanha. A gente tem muito em comum. Você gosta de eu gosto de matar você. Bom, né? Olha aí o que você fez. Aí vem um momento, sabe, digno de cena de low motion, que é o quando o Kung Fu ele dá o golpe fatal na rebola do Hitler, cara. Nossa. Sensacional. E o Thor termina com a parada, né? Ele tenta terminar o serviço. Só que a Ares se coloca na frente do golpe. E tecnicamente Thor... os dois desaparecem. É, o Thor dá uma marretada no Hitler, os dois somem e falam, ah, eles morreram, né? É, porque ele até fala assim, não sobrou quase nada dos dois, né, deles, né? Que só ficou o buraco do martelo, não tinha resto de nenhum dos dois. Aí volta pro futuro, pra, de novo pro começo do filme, com ele indo enfrentar o fliperama assassino. Só um adendo, assim, antes deles irem embora, tipo assim, daquele momento, tipo assim, com pastelão, que todo mundo se confraterniza, tem até aquela risadinha coletiva, todo mundo... É verdade, tipo... Cintura. Tipo o final de Tokusatsu, né, cara? Final dos Thundercats. É, final do Thundercats de Caverna do Dragão. Todo mundo com a mãozinha na cintura. Final de série de TV policial dos anos 80. Final cara, de clips, isso é final muito... de isso... coisas assim. Muito isso é final de qualquer coisa dos anos 80. Você percebeu que tudo isso que a gente falou é anos 80, né? Sim. Cara, sensacional. E aí volta, né? Aí a gente descobre que o... Volta pra aquela cena. Provavelmente ele já dando a entender que ele vai lutar com o fliperama assassino, mas vai tentar causar menos danos, né? Porém, é uma diferença, né? Ele tá pilotando um carro que é claramente uma homenagem à super máquina, que é o Rolf 9000. É um carro personalizado. É o David Hasselhoff. Não, é o David Hasselhoff ali, cara, com a cara dele. E caso vocês não saibam, ouvintes, leitores, o David Hasselhoff era o piloto da seriada da Super Máquina. Super Máquina. Dos anos 80. Já tem outra referência do animal. Quando eu vi que eu falei, cara, é a Super Máquina. Ele bate mó papo, aí o carro deixa ele sair pra meter bala, tem toda a luta. Aí ele nota que a máquina fliperama do mal, ela tem o... O diálogo é muito bom, porque tem uma suástica, tipo, é claramente uma suástica, assim. Ele olha... Eu já vi esse símbolo antes. Daí rola um flashback, cara, pra ele mostrar que ele lembra de onde é. Hitler. Aí mostra que o viajante do tempo do começo do filme era o Hitler, voando na águia. E deixa um cliffhanger pra uma sequência. E acaba a meia hora mais épica da sua vida. Referências são dantescas, não dá pra você filtrar todas as referências ali. O cara pegou assim, ele se centrou no quarto dele, se cercou de todas as coisas que lembravam os anos 80, pegou as fitas de VHS, pegou os álbuns de figurinha, pegou as roupas que ele usava quando era moleque, jovem, fumou um beck pesado e imaginou, o que eu faço agora? Minha prova esse método. O que eu faço agora? Vou meditar e o que eu faço agora? Aí depois ele pegou o emulador dele, vou jogar aqui Streets of Rage. Yeah! Cara, sabe o que... sabe o que me parece, cara? Que esse cara, ele me parece ser do nível do Seth Green, o cara do Frango Robô, sacou? Tipo, você assiste 15 minutos do programa e fala, ok, já entendemos que você viveu nos anos 80. Cara, porque realmente é referência atrás de referência atrás de referência, mas a coisa... Cara, é tão amarradinha e os absurdos do filme, eles fazem tanto sentido dentro do filme, cara, que você não vê... Você aceita muito fácil. Não tem como refutar. Exatamente. É bacana porque isso aí apareceu como um... Foi feito pelo Kickstarter, né? Sim. Sim, eu lembro quando foi lançado no Kickstarter, cara. O preview do King Fury. Foi mais ou menos um ano atrás e o pessoal, caralho, que porra é essa? Eu, de referência, assim, quando eu comecei a ver, eu me lembrei muito de Selvagens da Noite e Aventureiros do Barro Proibido também. Guerreiros, venham brincar, guerreiros! Cara, esse filme é muito zoado, eu vi muito, eu vi também Street of Rage, Vendetta, eu vi... Cara, é muita referência, é o que vocês falaram, se a gente for pegar as referências, vão ser 2 horas, 5 horas de coisa, são muito dantescas, tudo é escrachado ao infinito. Tudo é... Os diálogos são, assim, os mais clichês, e se você vai perceber, não tem interpretação, o cara tá lendo o texto mesmo. Não, eles são canastrão de propósito. Sim, isso é proposital. Me lembrou também muito o estilo também do Duke Nukem também, o jeito que ele falava. Sim, exato, aquela aquele cara... brutal, tipo, eu sou o herói, eu sou violento, cara. É, eu sou foda, dá. Cara, muito bom mesmo. Kung Fury, eu realmente espero que tenha uma sequência dessa merda. A parte do desenho animado, eles pegaram aquele estilo de desenho, nem tipo He-Man, mas tipo Rambo... O desenho do Conan, aquele desenho que é meio cartoon, meio duro. Cara, é um desenho meio duro, né, cara? Sim, sem movimento. Meio mal animado. Me lembrava, sabe o que? Aquela série do Homem-Aranha, que não tinha nem movimento direito, cara. Aquela série do Homem-Aranha é maneiro pra caralho, mano. Aquela série do Homem-Aranha abriu as portas pra muitos mais vercos do mundo. Outra coisa também, cara, quando ele tava, tipo assim, tendo aquela passagem, cara, eu me vi jogando Top Gear 2000, cara. Igualzinho o carro avançando assim. Eu falei, caraca, Top Gear. É um festival realmente de referências, de, sabe, de homenagens. É uma homenagem foda. É uma homenagem muito foda a tudo que tem de ruim nos anos 80. E isso é muito bom, cara. É o que a gente falou, as coisas são tão absurdas, assim. mas elas se encaixam tão bem. E funcionam bem pro filme. É, cara. Aquilo dali é assim, é a festa do absurdo. Sim. É. Simplesmente isso. Realmente. E por acaso, né, Léo? Fala aí que você falou que também tem um link lá pro manual de como o Hackman faz pra viajar, cara. É um segundo curta isso aí, ô Nuco? Já volto, vou atender o telefone. Tá aqui no chat. Agora sabendo de todo o impacto cultural que Kung Fury teve para a sétima arte, vamos pensar, vamos imaginar que obras do cinema ficariam muito melhores se fossem Kung Furizadas, se a gente tivesse um tratamento, uma adaptação à la Kung Fury. Começando com o Eunuco. Bom, não sei se vocês sabem, mas tem um filminho aí, um filmeco feito por um carinha, um tal de Zack Snyder. E ele falou que vai fazer um filme do Batman vs Super-Homem, essas pessoas aí que todo mundo conhece, e que depois vai levar pra fazer um filme da Liga. Tá, tudo bem. Ah, mas Eunuco, você ia falar que é um filme da Liga Kung Furizado. Não, gente, não é um filme da Liga Kung Furizado. É um filme dos Super Amigos Kung Furizado. Caralho! Super Amigos, Super Friends. Tipo, imagina o Super-Homem lá, usando o estilo de cinema Kung Fury pra empurrar a lua. Cara, mas peraí, vamos por partes. Esse Super Amigos é o Super Amigos que tinha a Wendy, o outro moleque e o cachorro. Não, é o Super Amigos depois. É o Super Amigos com o Cyborg. Que tem o Chefe Apache. Chefe Apache. Que tem o Tempestade. É, o Tempestade. O Glick, Kung Fury. Hino, Toshi. Inesha, cara. Que foda, vai, prossiga. Cara, sempre que falam do Chefe Apache, o Chefe Apache usava uma tanguinha, né, cara? Eu fico imaginando a galera lá embaixo, não via os fundilhos dele lá balançando. Então, mas enfim. Com essas frases de refeito do tipo. E o melhor de tudo, tem que ser Kung Fury, tem que ser aquele estilo de filme do Kung Fury, com Flash fazendo aquela corridinha em câmera lenta e tudo em alta velocidade, com o Super-Homem empurrando a lua, porque ela tá chocando e vai sair um bicho de dentro da lua. O Brandon de funguinha e com as pernas de fora. Saindo na porrada, saindo na porrada. Porrada, não tem essa de... Batman, não tem... O Batman com... Não... Yeah, that's my business, I'm bad. E o Robin? E o Robin, tipo, holy shit, Batman. O Robin falando palavrão, holy shit, Batman. Hey. Meu núcleo. E tudo isso pra impedir o casamento. Eunuco, tudo isso pra impedir o casamento da Mulher Maravilha com o Darkseid. Essa é uma boa ideia. Qual seria a trama do seu filme, Eunuco? Bom, primeiro, uma missão inicial de Super Amigos, Liga da Justiça, cara, de Super Amigos, pra impedir que um ovo gigante, que na verdade é a Lua, choque, e um monstro gigante acabe caindo sobre a Terra. Aí, o que acontece nessa situação? É aquela velha história, todo mundo começa a falar mal da Liga, porque a Liga destruiu a Lua, e coisa do gênero, e o Lex Luthor tem uma grande ideia. Vamos destruir a Liga da Justiça jogando um contra os outros. Como é que a gente faz isso? Simples. Vamos casar a Mulher Maravilha com alguém. Casando a Mulher Maravilha, a equipe se desfaz. Faz sentido, não? Não, mas no filme faria. Assim como no desenho fazia sentido o Darkseid querer casar com ela. Aí tá todo mundo falando, não, porque como é que a gente vai casar a Mulher Maravilha? Eu caso com ela. Aí vem o Darkseid. ele tá numa parte mais escura, ele sai que nem o Batman, né? Fala, eu caso com ela. Não, aliás, melhor ainda, ele tá no escuro, ó. Isso, visualiza a cena, ele tá no escuro, no cantinho. Primeiro acende os olhos, eu caso com ela. Não, aí não, vem não, ele com cobra... tipo, o bracinho pra trás. Tá só os olhos no escuro, eu caso com ela. Aí vem alguém tipo sinistro, joga uma luz no canto e aparece ele, Darkseid. Mas aparece ele com aquele visual do Kirby de sainha sentado no sofá, como naquela edição do Orion. Cara, sensacional, porra, só faltou um charuto na mão, um uísque, sei lá. Mulher, cara, muito bom. Não, e ó, e dava pra fazer umas paradas, tipo, você podia botar os super amigos originais contra os super amigos novatos, assim. Então você teria lutas, tipo, super-homem... Os governos do mundo que fundaram a sua própria equipe de super-heróis pra lutar contra os super amigos. Heróis mais modernos, mais violentos, a tal Liga da Justiça. Ah, aí a gente tem. Eu digo o seguinte, aí você teria lutas, por exemplo, o Super-Homem contra o Chefe Apache. Nossa, sensacional. Entendeu? O Batman contra o Samurai. E utilizando o Kung Fu como base, o Chefe Apache com aquele efeito, aquela animação do Thor. Sim, cara, exatamente! Cara, imagina, tipo, Batman e Samurai lutando. Ia ser aquela cena do Kung Fu contra os soldados, mas os dois no mesmo nível. E você pode botar aquela cena do tipo, eles começam a lutar de repente na base inimiga. Depois eles estão lutando no alto de um prédio. Depois eles estão lutando no navio. Depois eles estão lutando em cima de um tubarão. É porque sim, né? O Eunuco, os dois parados assim na cena lutando e vai mudando só o fundo. Então, vocês colocam uma cena em que uma bomba vai explodir e o Batman, como os cuequinhas verdes gostam que o Batman faça isso, vai ter uma. Assim, um ato de sacrifício, eu vou levar a bomba. E ele pega e sai correndo igual o Batman dos anos 60. Bota a bomba. Não, meu Deus, não sei, não sabemos o que fazer. E agora, aí, aquela cena, tipo, bem Liga da Justiça, né? Quando eles não sabem o que fazer, todo mundo olha pro Batman. Ele, sério, não, eu tenho uma solução pra isso. Daí ele levanta, pega a bomba e sai correndo. Não, ele tem que ser assim, o Batman do Super Amigos, aquele Batman cinza e azul. E com essa voz grutural, tipo, eu sou o Batman. Mas tem que ser aquele Batman ridículo. Cara, sensacional. Boa ideia. Toda vez que um herói aparecesse na tela, ia ter que aparecer o nome dele em fontes toscas dos anos 90, se obviamente. Se tivesse dublagem ou tivesse tradução brasileira, tinha que ser Batman, o Homem-Morcego, o The Flash. Tem que ser assim. Sim. Robin, o Menino Prodígio. Não é só Robin. Tipo, quando forem chamar Robin, Menino Prodígio, venha aqui. Boa, cara, sensacional. E se bobear no meio do filme, você pode dizer que o Batman, o Robin se bandeia pro lado dos vilões, sei lá, alguma coisa que é controlado mentalmente com uma Mulher Maravilha, e o Robin fica mal. E como é que ele fica mal? Ele fica com colocando bigode. Colocando bigode. Não, vou baixar cara... o bigode pra você, Batman, porque eu não sou mais do seu sidekick, agora eu mando. Cara, esse episódio do Super Amigos com os Super Amigos do Mal e o Robin de bigodinho de Dick Vigarista é muito sensacional, cara. Muito bom, Nuco, parabéns. Magin, o que você tem pra gente? O seu é bem pior do que isso que eu sei. Provavelmente, só que o meu a gente vai poder brincar com várias situações históricas maneiras. Seria um filme que eu gosto muito até, que seria Kong Furizar o Forrest Gump. Ah, que foda! Caraca, cara, isso ia ser épico. Cara, Forrest Gump, metade do Forrest Gump, você pra Kong Furizar é só você colocar como se tivesse acontecido de verdade, ao invés de ser história do cara, né? Porque, enfim, prossiga. Não, aí a gente poderia ter vários momentos épicos na história do mundo e até fazer porradaria, tipo, na época que ele tava no Vietnã, a gente bota ele, ao invés de dando o amigo dele tomando tiro na bunda e achando que foi uma picada de abelha, ele saindo na porrada com os Vietcongs, vencendo a guerra junto com o Chuck Norris. Sim, você imagina, tipo, o amigo dele, na hora que ele vai tomar o tiro na bunda, tipo, ele estica a mão e pega a bala. É, o Buba. Sacou? Cara, eu fico imaginando. Pega a bala e joga. E joga na testa de um Vietcong, outros assim, ainda, e mata ele. Históricos, assim, como, por exemplo, a invasão da Baía dos Porcos. Você pode dizer que ele tava lá e que ele viu uma luta de Kennedy versus Che Guevara. Os dois querem ou então, porrada. Não, ou então ele luta, porque ele é o cara fodão do filme. Você imagina que, na verdade, a invasão da Baía dos Porcos deu certo, porque ele foi pra lá e lutou com o Che Guevara e com o Fidel. Uma luta de Kung Fu contra eles, um Kung Fu revolucionário, sacou? Caralho, muito bom. Cara, boa, boa, boa. E assim vai. E o Che Guevara luta o Cuba T. Cuba Fu. O cara T cubano. Só que o aleijado morre, tá? Cara, muito bom. Alô? Alô, tão aí? Tamo, tô. Houve uma fala. Cara, é bem o que o Magin falou, cara. Eu já imaginei, tipo, pegar um monte de evento histórico e fuder tudo. Mudar tudo com ele saindo na porrada com pessoas absurdas. Cara, eu, sério, você falou da Baía dos Porcos, eu imaginei o Fidel saindo na porrada com o chapéuzinho, com o bonezinho e com o charuto na boca, cara, e a barba. E pulando e dando flying kick. O Fidel, ao invés de ser a maneira que todo mundo imagina ele, com aquela roupinha, barbinha, tipo como se fosse um Lula, tu coloca ele gigante, tipo Zangief. Sim, cara! Com a roupa, tipo, apertada, saca? Como se não tivesse do tamanho dele. E o botão tudo soltando na camisa. E o cara, e o Che Guevara tinha que ter uma camisa dele mesmo. Tomando Coca-Cola. Pra ficar mais foda. Tomando Coca-Cola. Cara, sensacional. Muito bom. Boa, boa escolha, Magin. Só uma parte. Tem mais um capítulo que seria um pouquinho mais pra era do presente, onde ele ia enfrentar o Saddam, e o Saddam era aquele do Metal Slug. Boa. Boa, boa. Bem pensado. Cara, que foda. Muito bom, Magin. Parabéns. É, Léo. Qual é a sua Kung Furização? É, já que o Groot fez o favor de sumir, fuder a chamada e tudo mais, falo eu. Cara, Encaixotando Helena. Você se lembra desse filme? Se lembra? Tô tentando. Cara, é um filme. Esse filme é um filme meio bizarro. No meio dos anos 90. Que envolve. Que é a história de um médico que pega uma paciente que se fudeu no acidente. E corta, fica obcecado por ela e corta fora as duas pernas dela, puta as duas pernas. Aí ela tenta estrangular ele, ele vai lá e corta fora os dois braços. E a mulher vira uma mulher cotoco. Só que aí, na minha versão Kung Furizada, ia ser uma trama de vingança. Ah! Tipo Kill Bill? Sim, o sujeito realmente. Vingança com mulher cotoco. A vingança da mulher com o toco. O sujeito ia pegar ela e fazer aquilo por alguma obsessão, ou porque o clã dele foi humilhado pelo clã dela em algum momento, alguma coisa do gênero. Mas ela ia conseguir escapar. E aí ela ia encontrar o mestre de Kung Fu, que também não tem os braços e as pernas. E ia treinar Kung Fu com ele pra se vingar do cara. E ela ia aprender a lutar sem braços e sem pernas. Porque sim, porque foda-se você. Porque eu quero. E você ainda pode dizer que esse mestre de Kung Fu tem mais ou menos uns 1.200 anos e ele é o Cavaleiro Negro de Monty Python. Boa! Boa! Faz aquela referenciazinha sutil, né? Tipo, coloca o capacete no fundo, assim. Não, mas quantos anos quantos anos você tem? Ah, eu já tenho. Se o senhor perdeu seus braços e suas pernas, isso não é importante. Exato. Daí tá tipo o capacete lá no fundo, saca? Léo. Diga. Como é que você perdeu os braços e as pernas? Não foi nada, foi só um ferimento superficial. Foi só um arranhão. Ah, mas eu não posso lutar, deixa ele ser covarde. Nothing but a scratch. Mas é isso, cara. E aí ela aprende. Oi. Podia ser um setado E aí você chamava, criava um novo tipo de seriado, o Kotoku Satsu. Encotocotando Helena. Encotocando Helena, caralho, que sensacional. E é isso, aí seria uma trama de vingança. Ela ia aprender a lutar com Kung Fu sem braços e sem pernas, porque o Kung Fu é mágico, permite que você faça isso. Kotoku Fu, exato, torso Fu. E aí ela ia entrar numa jornada de vingança contra todo o clã do cara. E no final, o clímax do filme ia ser uma luta totalmente cheia de slow motion e arame Fu contra o cara que amputou ela. O maluco ia lutar com dois bisturis na mão, ou com muitos bisturis, ou ia lutar com... jogando bisturis, enfim, o tema ia ser bisturis. Caramba, tipo, o cara ia pular. A técnica do cara dar uma mulher do One Piece, do travesti do One Piece, que era da piscadela. Como que é? Eu não sei por que eu vou perguntar isso, mas como que era a técnica da piscadela? A mulher explode as coisas piscando pros outros. Ela pisca e o bagulho explode. É Galactwink o nome. Galactwink. Nossa, até caiu meu cubo mágico aqui. Sabe o que eu pensei? Eu pensei nisso aí porque eu lembro do Retorno do Morcego, quando aparece aqueles dois mestres do Kung Fu, que a Lady Shiva mata um deles. Ela mata o... acho que o que não tem os braços. São dois irmãos. Um que não tem os braços e outro que não tem as pernas. E os dois são dois mestres de Kung Fu. Já era, cara. Junta tudo no mestre só que não tem braço nem perna. E é isso. E a gente ia ter uma luta dramática no final, muito incrível. E no aquele run do Morrison, no Batman e Robin, com o Dick como Batman, que tem o tal do lutador de Kung Fu, que são três gêmeos siameses no mesmo corpo. Caralho, como assim? Ué, são três cabeças e seis braços, e todos eles lutam Kung Fu. Porra, Morrison. Aí é foda, hein? Aí é foda. Porra, Léo, oi. Ficar mais velho, quando ela chegasse no mestre do clã, ela podia descobrir que o cara tinha a técnica do Ninja Púrpura. Que seria? O Goku tá tentando bater no Ninja Púrpura, e toda vez que ele vai bater, o Ninja Púrpura faz aquele bagulho lá do Kagenbushi, que é desaparecer e aparecer em outro canto. Aí o Goku fica desesperado, daqui a pouco ele vê um, dois, três, quatro... Ele, não, é que nós somos séctuplos, são sete irmãos gêmeos. É verdade, eu lembro disso. Cara, muito bom. Puta, o Toriyama nessa época era sensacional. Puta que pariu. Pra mim, Dragon Ball acabou no primeiro Tenkaichi Budokai. Acabou aquele Tenkaichi Budokai, que o Goku venceu o Piccolo, acabou o Dragon Ball. Enfim. Bom, senhores, acho que é isso, né? Vamos encerrar. Não tem. Vocês querem fazer alguma configuração especial sobre Kung Fury? Eu acho que, ao invés de fazer uma continuação de Kung Fury, eles tinham que fazer uma nova história com outro personagem de jogo de videogame, tipo Kung Fury versão Mega Man, ficção científica. Cara, eu acho, eu tava falando até enquanto você tinha saído, que eles deviam fazer ou uma sequência ou um prequel. Só que da seguinte forma: eles podiam fazer uma sequência nos anos 90 com todos os clichês possíveis dos anos 90. Nossa, ou fazer um prequel nos anos 70 com todos os clichês possíveis. E ainda ia ser legal porque ia poder pegar toda aquela época do Bruce Exploitation, saca? Aquela obsessão por Kung Fu. Caraca, aí isso. E eu tava com essa ideia na cabeça, mas eu não falei porque eu falei primeiro do Super Amigos. Lucky Cage, versão Kung Fu. Nos anos 70. Olha que sensação. É muito Bruce Exploitation isso aí, cara. Então, eu acho que seria isso, cara. Pra mim, eles faziam um flashback. Ou então ele voltava no tempo, o Hackerman mandava ele de volta por qualquer razão. E ele caía nos anos 70. E, cara, eles tinham que explorar todos os clichês imagináveis dos anos 70. Aqueles cafetão, aqueles pimp bem anos 70, tudo espalhafatoso. Toda coisa do Brooks Exploitation, Black Exploitation, todos os Exploitation que tinham, eles tinham que explorar. Cara, ia ser sensacional. Eu vou fazer um roteiro de um filme tipo Kung Fury, pegando todos os heróis principais dos filmes de artes marciais dos anos 80. Pegando assim, o Daniel LaRusso do Karate Kid, pegar aquele Leroy do Último Dragão. Sim, cara, que foda. Pegar o American Ninja. Coloca todo mundo tipo no filme só. Os mercenários, só que ao invés de pegar brucutu de filme de ação, pega artista marcial e neguinho do gênero de filme de ninja dos anos 80. Caralho, qual o nome daquele negão que luta Kung Fu? Qual o negão que luta Kung Fu? É o que faz o Black Dynamite? Eu não sei, que nego foi. Quem é o mestre pra ele? Ah, é o Shunuf, porra. Ah, o Shunuf. Quem é o mestre? Tem que ser o vilão principal. Mas esse, cara, isso aí é muito anos 80, cara. É anos... E grita nos 80. Aquele visual dele é tudo que tinha de aquele pior na época. Assim, tipo, parece uma porra de uma janela com grade. Sim, cara. Janela de piscina. A pega da boca é muito boa, mulher. Bom, galera, acho que é isso, né? Redes sociais, Facebook. Quem achar o Facebook do Baile, vai lá no Facebook, Baile dos Enxutos. Quem achar o Twitter do Baile, vai lá no Twitter, Baile dos Enxutos. Nos mandem e-mails no obailedosenxutos@gmail.com. Mandem resenhas, mandem histórias, mandem... Cara, manda aí com escrito direitinho que a gente publica, a gente leiam é legal. Leiam os livros da Aleph, que eles são bons, que eles são maneiros, eles são legais. Exatamente. Clique, ó, você tá na página agora? Olhe com seus belos olhinhos, canto superior direito da tela, tem o bonito... banner ali da Aleph Editora, clica ali e compre livros, compre online, livros. Porque compre o mundo online, é feio, né? É triste, é mal, você pode encontrar com um ninja assassino vindo do passado de Hitler na rua, é melhor comprar online. Exato, o Triceracop não vai aparecer pra defender com você, te defender dando um tiro no saco do ninja, então compre online que é mais seguro. Alguém tem algo mais a acrescentar? Não. What you gonna do? My job. Chega! It's my biceps. Yeah, that's my biceps. Chega! Acabou o podcast. Hitler. If we're gonna make it like a true survivor, we need some passion. Take our love away from here. We need a living.